Essa música é uma poesia do grande José Américo Pereira Gonçalves, poeta cearense, um grande nome da cultura brasileira. Vamos lá! Céu, seus lábios de mel, seus olhos cativantes, deixam meu coração palpitante. Céu, minha vida é um carrossel, você é a luz a me guiar, com o brilho do seu olhar. Donzela, de todas as mulheres, sou a mais bela, e quando estou com você, me sinto no céu, estrelado, momento sagrado, puro como diamante do anel, que te dou para celebrar esse momento em que lhe peço em casamento. Céu, minha boca tem gosto de fel, quando estou sem seus beijos, sem satisfazer os meus desejos. Céu, sinto dormindo ao léu, quando não sinto seu corpo e me sinto um pouco morto. Sou bela, de todas as mulheres, sou a mais bela, e quando estou com você, me sinto no céu, estrelado, momento sagrado, puro como um diamante do anel, que te dou para celebrar esse momento e que eu lhe peço em casamento. Vamos lá, galera! Céu! Céu! Céu! Céu! Céu! Novela, de todas as mulheres, sou a mais bela, e quando estou com você, me sinto no céu, estrelado, momento sagrado, puro como diamante do anel, que deu para celebrar esse momento em que lhe peço em casamento. Aí, galera, obrigado, obrigado. Essa daqui é pro Djavan, meu querido Djavan, meu querido Caetano, muito obrigado.